Então, gente, vamos começar com a palestra do Andrew sobre o senhorio de Cristo sobre o todo da vida. Então, Andrew Fellows. Well, let me begin by saying that it's a delight, as we say in English, to have you, to be here with you. Deixa eu começar dizendo que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. And I thought tonight I would treat a very common Labri theme. Eu pensei que esta noite seria bom tratar de um tema bem comum de Labri. This is something Labri has been stressing for 50 years. E é algo que o Labri tem afirmado por mais de 50 And for many of you this will be familiar perhaps. Para muitos de vocês isso vai ser bem familiar. But my sense is that the theme of tonight, the lordship of Christ over all of life, is one that the church still desperately needs to hear. Mas meu sentimento é que este tema sobre o senhorio de Cristo, sobre o todo da vida, é ainda um tema que a igreja precisa de forma desesperada. And I don't think we can be complacent for a moment as we look at where the church is today. Nós não podemos ser complacentes em ignorar onde que a igreja está hoje. Now the great Abraham Kuyper, the Dutch president in the early 20th century, he said there is not a single inch of life over which Christ does not say, mine. O grande fundador Abraham Kuyper, foi presidente da Holanda no início do século, disse que, numa das suas palestras, que não há um só centímetro dos domínios da vida humana sobre o qual Cristo, Senhor de todos, não diga, é meu. Or we could summarize Kuyper by saying simply, Jesus Christ is the Lord over all of life. Nós podemos resumir o que Kuyper disse, afirmando que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de toda a vida. Do you agree with that statement? Vocês concordam com essa afirmação? Huh? I would say, I'm glad you agree with it. Eu diria, eu estou grato que vocês concordam com isso. And I don't think there's a Christian in the world who would reject the statement. Eu penso que não há cristão em todo mundo que iria rejeitar essa afirmação. No Christian would want to limit this idea that Jesus is Lord of all. Nenhum cristão gostaria de limitar essa ideia de que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. In fact, in Romans 10, Paul defines a Christian as someone who declares with their mouth and believes in their heart that Jesus is Lord. De fato, em Romanos 10, Paulo declara que o cristão é aquele que confessa com a sua boca e crê em seu coração que Jesus é o Senhor de tudo. So every believer believes the lordship of Jesus. Então, todos os crentes creem que Jesus é o Senhor de todas as coisas. But here in this talk, I want to demonstrate that we very easily put limitations on Christ's lordship. Mas nessa palestra eu vou demonstrar que muito facilmente nós colocamos limites nessa ideia do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Very easily we can diminish the lordship of Christ. Muito facilmente a gente pode diminuir o senhorio de Cristo. And whenever we diminish Christ's lordship, the consequences are devastating. E qualquer momento que nós diminuímos esse senhorio de Jesus Cristo, as consequências são devastadoras. Now I want to make a connection tonight between the diminished lordship of Christ and what I call a weakened mind. Eu vou fazer uma conexão esta noite sobre a relação entre esse diminuir do senhorio de Cristo e o enfraquecimento da mente. Now when I use the word weakened mind, I'm not talking about a lower power of IQ. Quando eu falo sobre diminuir a força da mente, né, ter uma mente fraca, eu não quero falar de diminuir o poder do QI. By weak, I mean the loss of a Christian mind. Por enfraquecer, eu quero dizer a perda de uma mentalidade cristã. If we limit the lordship of Christ, we also limit the way we engage the world through our mind. Se nós limitarmos o senhorio de Cristo, nós vamos limitar a forma que nós engajamos o mundo que nós vivemos. So tonight I want to put forward an equation for your consideration. Então, essa noite eu quero colocar aqui uma equação para que vocês considerem. Diminished lordship equals weak mind. O senhorio reduzido é igual a uma mente fraca. To honor Christ for his full lordship equals a strong mind. Honrar a Cristo em seu senhorio pleno é igual a uma mente forte. In my sense, perhaps for the Brazilian church, is that this has to be strengthened. E né, do ponto de vista dele, para a igreja brasileira, isso aqui tem que ser fortalecido. Just so you know, the same is for the British church. E é o mesmo para a igreja britânica. Too often we have a diminished lordship and therefore a weak Christian mind. É, muitas vezes a gente tem uma diminuição do senhorio de Cristo e uma diminuição também da nossa mente. So let me look at this one first. Então vamos ver esse primeiro. Now I've already asserted that no Christian would intentionally limit the lordship of Jesus. Então já disse aqui que nenhum cristão iria intencionalmente diminuir este senhorio de Cristo. There are, however, certain pressures that lead us to diminish the circle of reality in which we acknowledge his rule. Mas muitas pressões nos fazem diminuir esse senhorio e o círculo da realidade em que nós vivemos como cristãos. And we do this through the creation of several dualities by which we recreate reality. Nós fazemos isso através da criação de algumas dualidades nas quais nós recriamos a realidade. I call this the divided reality model. Eu chamo isso o modelo da realidade dividida. Could you take me to the next slide? So you have two columns in the divided reality model. Então você tem duas colunas no modelo da realidade dividida. Left column, right column. Coluna da esquerda e coluna da direita. Spiritual, material. Espiritual e material. Sacred, secular. Sagrado, secular. Redemption, creation. Redenção, criação. Many, many Christians diminish Christ's lordship through this divided reality model. Muitos cristãos diminuem o senhorio de Cristo por meio desse modelo dividido de mentalidade. Now this divided reality, it presses us to two obligations in terms of how we live. Essa realidade dividida, ela pressiona-nos para que nós há duas obrigações que nós vamos ter a partir disso. As Christians, we assign a higher value to this column. Como cristãos, a gente vai dar um valor maior para a coluna da esquerda. And we only, secondly, acknowledge Christ's lordship here. His full lordship is here, not so much over there. A gente começa a reconhecer muito o senhorio de Cristo sobre aquela área, não tanto sobre essa área. So here in the left column you'd put prayer, reading the Bible, evangelism, church attendance. Então na coluna da esquerda você colocaria oração, leitura da palavra, e ir à igreja, né? Congregar na igreja. So these are the kind of activities related to the soul, to the church, and to redemption. Então esses são os tipos de atividades relacionadas à alma, à igreja e à redenção. In the right column, you'd put your work, your study, eating, sexual activity, leisure activity. Those would belong to the right. Na coluna da direita, você colocaria o seu trabalho, atividade sexual, lazer. Todas essas atividades você colocaria aqui na coluna da direita. These are the activities related to the body, to creation, to the world. Essas seriam as atividades relacionadas ao corpo, à criação e ao mundo. Now, because the activities of the left column have a higher value, we assign Christ's lordship much more here than we do over there. E porque as atividades da coluna da esquerda têm um valor enfatizado no meio cristão, geralmente a gente vai dar muito mais ênfase nas atividades que são feitas em relação àqueles aspectos. So we see a primacy of lordship towards the spiritual, the church, and redemption. Então a gente vê uma primazia do senhorio de Cristo sobre a igreja, a alma e salvação. And we assign a lower value to the right. E nós damos um valor inferior às coisas da coluna da direita. So Christ's lordship here is less important than Christ's lordship over here. Então o senhorio de Cristo aqui é menos importante do que o senhorio de Cristo nas coisas da coluna da esquerda. Now, I believe the majority of Christians live in this model. E eu creio que a maioria dos cristãos vivem com este modelo. And we should understand the attraction of this model. Why for us as Christians we like to live like this. E nós deveríamos entender qual que é a atração que esse modelo traz para muitos cristãos. This actually, you know, in some ways simplifies life for a believer. Essa divisão, de certa forma, ela simplifica a vida do cristão. In a world where we have so many choices, em um mundo que nós temos tantas chances, tantas escolhas, this app offers parameters for how we make choices. Isso oferece um parâmetro para o como nós fazemos as nossas escolhas. It helps us set our priorities. Nos ajuda a definir nossas prioridades. We must have a priority of evangelism over our work. Então nós devemos ter uma prioridade de evangelismo sobre o nosso trabalho. A priority of commitment to the church over commitment to our local community. Então uma prioridade de compromisso com a igreja do que um compromisso com a comunidade local. And these priorities help us determine where Christ will be the Lord. E essas prioridades nos ajudam a definir onde que Cristo vai ser o Senhor. So we say Jesus will be the Lord of all of this, and we give everything to it. Então, o Senhor Jesus vai ser Senhor de tudo aquilo. Então, a gente vai, né, ter todas essas coisas juntas. We can really be focused. Nós podemos, então, ser focados. And then we leave this as a less priority. Então, nós deixamos essas outras coisas como uma prioridade inferior. Now, I want to take a few moments now to put this divided reality model in its historical context. Então, eu gostaria de ter algum tempo para colocar essa realidade dividida em um contexto histórico. Many people would see this divide as actually coming out of the Enlightenment. Muitas pessoas vão falar que essa divisão ela veria a partir do Iluminismo. But I think if we read history carefully, we see that actually this divided model preceded the Enlightenment. Mas se a gente olhar bem cuidadosamente para a história, a gente vai ver que essa divisão ela precede o Iluminismo. It goes back to the mid 17th century. Ela vai até a metade do século 17. This is just after the religious wars of Europe. Ela acontece logo depois das guerras religiosas que ocorreram na Europa. And a kind of second reformation was taking place. E um tipo de segunda reforma estava acontecendo naquele momento. And this reformation is a type of theological scholasticism. E essa reforma que estava ocorrendo é um tipo de escolasticismo teológico. And this scholasticism is very intellectual in its character. E o escolasticismo ele é muito intelectual, ele é peculiarmente intelectual no seu caráter. And there was a reaction to this scholasticism. Então há uma reação a este escolasticismo. This is a counter movement known as pietism. Então esse é um movimento de oposição denominado pietismo. Now there was a man called Spener who's credited for starting pietism. Então tem um homem chamado Spener que a ele é acreditado o início do movimento pietista. And Spener called for the reformation and renewal of the church. O Spener chamou naquela época as pessoas para uma reforma da igreja. And there's a very strong emphasis on being practical. E havia uma forte ênfase em ser prático. And the practical was primarily in devotional activity. E este prático era primariamente associado a atividades devocionais. Now this is somewhat of a simplification. Então isso é uma dessas simplificações. The pietists were also philanthropic and social in their vision. Os pietistas também eram muito filantrópicos e sociais na visão que eles tinham. And as a movement, it did an enormous amount of good. Como movimento, ele fez uma enorme quantidade de bem. And the influence of pietism went very far. E a influência do pietismo alcançou muito. O alcance dele foi muito grande. There is no evangelical in the world today not deeply influenced by pietism. Não há evangélicos hoje no mundo que não tenham sido profundamente influenciados pelo pietismo. Now, there were some very significant strengths in pietism. E algumas forças significantes no pietismo. There was also some significant weaknesses. Mas também havia algumas fraquezas significativas. I said the pietists were reacting against the scholastics. Então, os pietistas estavam reagindo contra o escolasticismo. They said, perhaps correctly, the scholastics pay too much attention to the intellectual side of faith and not enough attention to the experience. Então, eles pensaram, talvez até de forma correta, que os escolásticos estavam dando muita ênfase pro aspecto intelectual da fé e pouca ênfase no aspecto mais experiencial da fé, prático da fé. So they countered this tendency by putting an emphasis on experience to the expense of the mind. Então eles fizeram essa oposição colocando muita ênfase na experiência em detrimento da ação. The pietists actually saw reason as something which weakened experience. Sorry? The pietists saw reason as something which weakened the experience. Os pietistas olhavam a razão como algo que enfraquecia a sua experiência cristã. So they started to undermine the importance of thinking. Então eles começaram a erodir, né, a importância do pensamento na vida cristã. So the experience of the individual became the cornerstone of good faith. Então a experiência do indivíduo se tornou a pedra de toque, a pedra fundamental de uma fé cristã sadia. Could I have the next slide? If you could read this quote there. Tem uma citação aqui. É isso o que explica a qualidade da intensidade emocional da cristandade moderna hoje, nessa divisão. E a reputação de serem tão pouco desafiantes os elementos intelectuais da fé. You see this in Brazil? This tendency here? Yeah. Yeah, very strong. Yeah. You see it everywhere. They had a very strong influence. No. That's not yet. Now, what I'm saying is that this pietism is part of what created the divided reality. Então, o que eu estou dizendo é que esse pietismo foi aquilo que ajudou a criar essa realidade dividida. The personal experience of God becomes spiritual activity. Então, a experiência pessoal de Deus se tornou a atividade espiritual. And this spiritual experience in the reading of the Bible, in the prayer, in the sacraments, in preaching, this becomes more important than anything over here. Então essa experiência espiritual, na oração, na leitura da Bíblia, experimentar os sacramentos, se tornaram mais importantes do que tudo que está nessa outra dimensão. So all the activity which aids religious experience is separated out from the other functions of human in life. Então todas as atividades que iriam adicionar a essa experiência espiritual começam a ser separadas das outras que não dariam esse tipo de experiência. So prayer and preaching set apart from thinking, from work, from sex and all the other activities. Então oração e pregação foi separado de trabalho, atividade sexual e outras atividades, né? So religious experience is the controlling paradigm for what defines the important things and the spiritual things. Então a experiência religiosa se tornou um paradigma controlador daquilo que é importante, daquilo que é espiritual. So what's not tied to religious experience is pushed over into the unspiritual part of life. Então tudo aquilo que não pode ser identificado como uma experiência religiosa é empurrado para uma outra área da vida. Now I think that this actually fed into the privatized dimension of religion, which is part of modernity today. E ele crê que isso foi aquilo que alimentou essa privatização da fé que hoje a gente experimenta na modernidade. A fé sendo privatizada. If you give priority to the devotional, you're giving priority to the private experience of the individual before God. Se você está dando prioridade para o devocional, você está dando prioridade para a sua experiência individual diante de Deus, privatizada. So I think you can also blame pietism for privatized religion. Então você também pode ter o pietismo também pode ser atribuído culpa a ele por ajudar na privatização da religião. So this priority of the individual experience led the church to gradually remove itself from all spheres of public life. Então essa prioridade, essa experiência religiosa levou a igreja a se retirar de todas as atividades na cultura e na sociedade e se tornar muito privatizada. So no longer do you engage the lordship of Christ in the public square, where much of this is over here. Então, a partir daí você já não passa a abordar ou engajar o senhorio de Cristo sobre essas áreas aqui, áreas da cultura e da sociedade. Now, in the mid-19th century, the Pietist movement gave rise to what I call an evangelical activism. The middle of the 19th? 19th. E no meio do século XIX, o Pietismo deu origem ao que a gente hoje já conhece como o ativismo evangelical, o evangelho. I think Charles Finney could be credited as the founder of evangelical activism. Charles Finney, a ele pode ser acreditado o início desse ativismo evangélico. Now again, we need to start by stating the positive dimensions here. Mas a gente tem que começar também afirmando os aspectos positivos dessa dimensão. Evangelical activism is a call to implement much more aggressively the Great Commission. Esse ativismo evangélico é uma forma de implementar de forma muito mais ativa a grande comissão de evangelismo. So there's a strong emphasis to the priority of mission and evangelism. Então tem uma forte prioridade em missões e evangelismo. In fact, it set off a whole new age of mission, both home and abroad. De fato, isso deu origem a uma nova era de missões, tanto nos países onde o evangelicalismo surgiu, quanto em outras nações também. Now, like the original pietists, these people also put their finger on something very valuable. Então, assim como o pietismo original, essas pessoas também colocaram, né, uma questão bem importante. The Pietists emphasizing the importance of personal experience of God. os pietistas enfatizando a experiência, o lugar da experiência pessoal de Deus. The evangelical activists, the centrality of mission. Os ativistas evangélicos, a centralidade de missões. These are important things to emphasize. Essas são coisas importantes para se enfatizar. However, if it becomes one-sided in the divided reality model, you end up with a problem. No entanto, se isso começa a ser dividido e criar uma realidade dividida, nós vamos cair em um grande problema. And in the late 19th century, the church began to define its mission to the world as evangelism only. E no final do século XIX, a igreja começou a enfatizar muito que a missão da igreja seria o evangelismo, apenas o evangelismo. And because of the divided life model, evangelism is seen as a spiritual activity. E por causa desse modelo dividido, o evangelismo foi então visto como atividade espiritual. So evangelism belongs to the left column. Então o evangelismo pertence a essa coluna na esquerda. And belonging in the left column, evangelism is reduced to the mission of saving souls. E reduzido a essa dimensão da coluna da esquerda, o evangelismo passa a ser identificado como salvar almas. It's a natural consequence of this divided model. Isso é uma consequência natural desse modelo dividido. The body and the soul exist on different sides. O corpo e a alma existem em dimensões, em lados distintos. So if evangelism is on this side, the soul's on this side, evangelism is about saving the soul. Então se evangelismo está naquele lado da esquerda, a alma também pertence àquela coluna da esquerda. Então evangelismo é salvar almas. So this is where the energy of the church is focused. E ali é onde a energia da igreja começa a ser focalizada. Now this evangelical activism contributed hugely to this growing divide between these two sides. E esse ativismo evangélico, o evangelical, contribuiu grandemente para a afirmação dessa divisão, né, da realidade. So priority of the soul over the body. Então, a prioridade da alma em detrimento do corpo. So evangelism is all about how to save a soul. Então, o evangelismo se relaciona muito com como salvar uma alma. Priority of the sacred over the secular. Prioridade do sagrado em detrimento do secular. That means evangelism is all about getting people into the church. Então, o evangelismo se relaciona totalmente com trazer pessoas para dentro da igreja. And it's ultimately about redemption over creation. E de forma conclusiva tem muito mais a ver com redenção do que com criação. Jesus comes into the world to rescue people from creation. Creation is the problem. So Christ comes to rescue and take people out of creation. Então Cristo vem ao mundo para tirar as pessoas da criação. A criação passa a ser um problema. Então Cristo vem salvar essas pessoas da criação. Now all those emphases meant that we abandoned Christ's claim to lordship over here. Então toda essa ênfase significa que nós abandonamos o senhorio de Cristo sobre todas essas áreas. So that's a brief summary of the modern story of diminished lordship. E esse é um breve resumo de um histórico dessa divisão que ocorreu na história da igreja. Now, I want here to develop the connection between this diminished lordship and the weak mind. E agora eu quero desenvolver a conexão entre essa divisão da realidade e o enfraquecimento da mente. My point is this, that under the influence of pietism with the divided model it produced, the importance of the mind was lowered. E meu ponto aqui é que por causa dessa ênfase pietista nessa divisão da realidade, o lugar da mente também perdeu a sua ênfase, perdeu a sua importância. Remember, the pietist said that reason weakens experience. Lembremos que o pietista dizia que a razão, ela enfraquece a sua experiência religiosa. Maybe you can do the next quote now. Então, mais uma citação aqui. O pietismo falhou em manter a vitalidade espiritual e o vigor intelectual em equilíbrio. E este foi o seu defeito mais sério. Isso foi responsável pela esterilidade relativa do pietismo como força teológica. A timidez intelectual do movimento o escondeu em formas vívidas, quase sensuais de expressão. Now, I speak at this point as a European. Agora eu abordo esse ponto como um europeu. This lowering of the importance of the mind was an absolute disaster for the context of my life. Essa diminuição, a desvalorização do lugar da mente foi desastrosa para for the church. Yeah, for the culture, for the whole culture of Europe. Foi desastrosa para toda a cultura europeia. This was a disaster. Foi desastroso. Why? Por quê? Well, at the same time that the pietists were denigrating the importance of the mind, scientific materialism was in the making. The Enlightenment was taking place. Porque ao mesmo tempo que o pietismo estava desvalorizando o lugar da mente, o cientificismo materialista estava surgindo com uma força muito grande após o iluminismo. So while the Enlightenment is taking place, the intellect is being put to the side. Então, enquanto o iluminismo está tomando lugar na Europa, o intelecto está perdendo seu lugar, né, por parte da igreja. So that meant the church had no means for challenging the Enlightenment. Então isso significava que a igreja não tinha formas de confrontar esse desafio que o iluminismo trouxe. It is very ironic historically that Germany is the place where pietism took place and the Enlightenment started, both in the same place, but nothing between them. E é muito irônico notar que a Alemanha é o lugar onde o pietismo surgiu e foi mais forte, e foi também o lugar onde o iluminismo surgiu e foi mais forte. Não houve nenhum tipo de conexão entre essas duas forças. So in the 18th, early 19th century, this is the catastrophic disaster in terms of the failure of the Christian mind. Então, no século XVIII e por volta do século XIX, esse foi o desastre em termos de uma mentalidade cristã. There was no Christian mind to challenge the assumptions of the Enlightenment. Não havia uma mentes cristãs aptas a desafiar ou confrontar o desafio do iluminismo. And that's because of this divided life model. Isso é por causa desse modelo de vida dividido. Mark Knoll, an American church historian, wrote a book called The Scandal of the Evangelical Mind. Mark Knoll é um historiador evangélico norte-americano, escreveu um livro sobre o escândalo da mentalidade evangélica. Let me quote to you, off the top of my head, the first sentence of the book. Deixe-me citar de cabeça a primeira sentença do livro. Very memorable. Muito memorável. The scandal of the evangelical mind is that there is no evangelical mind. O escândalo da mentalidade cristã é que não existe mentalidade cristã. Harry Blamires, in his wonderful book, old now called The Christian Mind, said this. Harry Blamires, num livro antigo sobre a mente cristã, disse isso. Não existe mais uma mente cristã. Infelizmente, ela sucumbiu ao desvio secular com certo grau de fraqueza e covardia que não combinam com a história do cristianismo. É difícil descrever corretamente em palavras aquilo que causou a perda completa da moral intelectual da igreja do século XX. Não podemos caracterizar tudo isso sem recorrer a uma linguagem que soaria histérica e melodramática. He feels this with some weight, as Blamires. Ele sente isso que aconteceu com um peso, com Blamires. And I think given this divided life reality model, it's not overstated. E em face dessa realidade dividida que a gente tem visto, eu acho que o que ele falou aqui não é uma afirmação fora da realidade. You see, given that Jesus is Lord of the left column, our intellectual life is only focused here. Dado que o senhorio de Cristo só é relacionado a essa coluna da esquerda, então a vida intelectual não tem nada a ver com essa realidade. So intellectual life is focused in doctrine, in missions, in church, in evangelism, in spiritual disciplines, almost nothing here. Desculpa. Então a vida intelectual passou a ser relacionada apenas com a coluna da esquerda. Então vida intelectual cristã é o quê? Doutrina, para fazer missões, para organizar a igreja, mas não foi utilizada para trazer o Senhorio de Cristo para essa outra dimensão da vida. So we abdicated our responsibility to think how Christ's lordship impacts the other side, the whole of reality. Things like the market, psychology, philosophy, alternative medicine, the arts, education, the list goes on and on. Então a gente não tem muita capacidade. Agora do lado de Korea. Então, como a mentalidade cristã só está focalizando nos aspectos daquela coluna da esquerda, então o mercado, sociologia, política, artes, medicinas alternativas... Keep it up. E a lista vai. Sing it, brother. Sing it. Mas não havia uma mente cristã direcionada a esses desafios. Brother Rodolfo, you're the best. So you see how diminished lordship leads to the weak mind. Então a gente vê como que esse senhorio diminuído conduz a uma mente enfraquecida. Let me move now to the second part of the equation, how full lordship leads to the strong mind. Então agora deixe-me conduzi-los à segunda parte da equação, que diz que o senhorio completo, o total de Cristo, vai levar a uma mentalidade forte e completa. And let's look at the first half of the equation, full lordship of Jesus Christ. Então vamos dar uma olhada nessa primeira parte da equação, o senhorio total de Cristo. To acknowledge Jesus as the Lord of all of life is to resist the dualities of this divided life model. Reconhecer o senhorio de Cristo sobre o todo da vida é primeiramente resistir a esse modelo que traz essa divisão na realidade. Is to acknowledge he is Lord of both. É reconhecer que ele é Senhor sobre essas ambas as colunas. There is one circle around both. Existe um só círculo em torno das duas colunas. And if the columns exist, and I think they probably do, they exist as two realms of one reality. E se as duas colunas existem, como eu creio que elas existem como dois campos de uma mesma realidade. And Jesus is the Lord of all of it. Jesus, o Senhor de todas elas. Now the question is, how do we resist this duality, which is so strong in terms of its appeal to us? Então a questão é, como que a gente pode resistir essa dualidade que é tão forte no apelo que ela tem na nossa vida? And I think the only way to resist this is with a theological missile. Eu penso que a única forma de resistir isso é por meio de um míssil teológico. And for me, I think for me the missile is looking at the relationship of Jesus Christ to both creation and redemption. E eu creio que esse míssil teológico é olhar como que o senhorio de Cristo se relaciona com a criação e a redenção. You see, I think at the root of diminished lordship is an incorrect understanding of how Christ is related to both creation and redemption. E eu creio que na raiz dessa divisão da realidade está uma compreensão errada do senhorio de como o senhorio de Cristo se envolve com ambas, a criação e a redenção. Because in the divided reality model, they're separated and redemption is given a priority over creation. Porque nessa realidade dividida, a redenção tem uma prioridade em detrimento da criação de Deus. That is how most Christians think. Assim, isso é a forma que a maioria dos cristãos pensa. And this is not biblical. Isso não é bíblico. In fact, I would say it's heretical. De fato, eu diria que é herético. Because when you look at the Bible, you see that the fundamental category in terms of the relationship between Christ and a person is not Savior saved, it's Creator creature. Porque quando nós olhamos a Bíblia, a relação fundamental entre Cristo e as pessoas não é entre Salvador e as pessoas. E salvos. Mas entre Criador e criatura. And that's so often how the church presents a primary relationship. It's Savior, saved. E essa é a forma primária pela qual a igreja apresenta o relacionamento. É Salvador e salvo. But when Christ came into this world to save sinners, it was not with a view to replacing the category of creature with saved. Mas quando Cristo veio para salvar as pessoas, ele não veio para trocar as categorias de criatura para salvo. Jesus came to redeem the creature, not to replace him or her. Cristo veio para redimir a criatura e não para trocar, né, ele ou ela. As Hans Ruckmacher put it. Como Hans Ruckmacher colocou. Oh, Hans is in the library. He said Christ didn't die to make us Christians, he died to make us human. Hans Ruckmacher fala que Cristo ele não morreu para nos tornar cristãos. Ele morreu para nos tornar humanos. He came to redeem our creatureliness. Ele veio para redimir a nossa criaturiedade. And for me, the flip side of this is that we don't worship Christ firstly and primarily as Savior, we worship Him as Creator. E a ênfase aqui que eu dou é que nós não adoramos a Cristo primeiramente como Salvador, mas sim como Criador. We owe Christ our worship first as the one who created us. Nós devemos a Cristo a nossa adoração primeiramente como aquele que nos criou. Colossians 1, 15 forward. Christ is the author of creation. Colossenses 1, 15 em diante. Cristo é o autor da criação. His work towards us starts there as the creator. Seu trabalho começa ali como o criador. And he is the Lord of all of this because he made it. E ele é o senhor de tudo isso porque ele fez tudo isso. Now this divided reality model tends to ignore this emphasis, this biblical emphasis. E essa realidade dividida tende a ignorar essa ênfase bíblica. It sees Christ and his glory as the redeemer. Ela só vê Cristo e a sua glória como o redentor. And tends to ignore him as the creator. E tende a ignorá-lo como criador. But if Christ is the creator, which he is, all things owe him proper respect. Mas se Cristo é o criador, como de fato ele é, nós, todas as coisas devem a ele essa glória como criador. And it's interesting when you turn to the book of Revelation. Interessante, quando nós vamos pro livro de Apocalipse, you see that in heaven Christ is worshipped first as the creator. Nós vemos que nos céus Cristo é adorado primeiramente como criador. Revelation 4, the first 11 verses, is worship to Christ as the creator. Apocalipse 4, os 11 primeiros versículos, é uma adoração a Cristo como criador. Then in the next chapter, Revelation 5, he's worshipped as the redeemer. Então no próximo capítulo, Apocalipse 5, aí Cristo é adorado como redentor. Now the thing I love in Revelation is that you see that he is forever worshipped as both. There is no divided reality. Algo que eu amo sobre Apocalipse é que Cristo ele é adorado como ambos, criador e redentor. Não existe essa realidade dividida. So we respond to the Lord Jesus as both creator and redeemer. Então nós respondemos ao Senhorio de Cristo como criador e redentor. And to bow before Christ's lordship is to bow not only as sinners, the redeemed, but also as creatures. E se prostrar diante do senhorio de Cristo não é se prostrar apenas como um pecador, mas também se prostrar como criatura. And the reason Christ redeems is because he has bound himself to what he first created. E a razão de Cristo ter redimido é que ele está de certa forma conectado àquilo que ele havia criado. Now for me, this lack of a creational emphasis is the greatest weakness of evangelicalism. E para mim essa falta de ênfase no aspecto da criação é a maior fraqueza da teologia evangélica. And it's brought about by this divided life of reality model. E ela é trazida com essa realidade dividida. And I think we need to see that redemption is nonsense without creation. E eu creio que nós temos que enxergar isso, que redenção não tem sentido se nós não temos criação. And to emphasize redemption at the expense of creation, I believe, is a heresy. E enfatizar redenção em detrimento de criação, eu creio que é uma heresia. Mr. Rudolfo, Libri Worker, man of the Bible. Do you have a Bible with you? I have my room. Not here. André. Does anybody have a Portuguese Bible for my... Oh, one. There's a Bible in the room. Good, good. Turn to 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy 4. The first 5 verses. And I just made a big, heavy comment. I've just said that to deny creation is a heresy. Listen to what Paul says here. Eu fiz uma afirmação forte. Negar a criação de Cristo é heresia. Mas olha o que Paulo fala. 1-5? Yeah. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. You see what he's saying? To deny creation is a doctrine of demons. Está vendo o que ele disse? Negar a criação é doutrina de demônios. Very, very serious thing. Muito séria. So that means if to acknowledge the full lordship of Christ, it must involve a full engagement with his creation. Então isso significa que reconhecer o senhorio total de Cristo significa também engajar de forma completa a criação. And we mustn't just engage with a limited dimension of it. Nós não precisamos nos engajar com uma dimensão limitada disso. So there is no sacred secular. Então não existe sagrado e secular. No body soul divide. Não existe divisão entre corpo e alma. No creation redemption divide. Não há divisão entre criação e redenção. As Francis Schaeffer put it, all of life is spiritual except for sin. Como Francis Schaeffer afirmava, o todo da vida, tudo da vida é espiritual, exceto o pecado. Now I think this was wonderfully reflected in the 16th century in Holland. Eu creio que isso foi de forma maravilhosa refletido no século 16 da Holanda. The Reformation was worked out beautifully in Holland. A reforma teve um desdobramento belo no país da Holanda. And I found out recently that in all the churches of Holland in the 16th century, from Monday to Saturday, they used to lock the doors. Eu descobri recentemente que todas as igrejas na Holanda, de segunda até sábado, eles trancavam as portas. You think, why would you lock the doors of a church? Aí você pensa, por que eles trancavam as portas da igreja? Well, they wanted the people to know that you didn't only have to pray in a church. You could pray outside a church. It was just as spiritual. Porque eles queriam enfatizar que as pessoas não precisavam orar dentro da igreja. Orar fora da igreja era tão espiritual quanto dentro. This was something recovered at the Reformation. Isso foi algo que foi redescoberto ou resgatado na época da Reforma. Lock the doors of the church, Monday to Saturday. Tranque as portas da igreja, segunda a sábado. Some of you would say, maybe keep it locked on Sunday too. Alguns de vocês vão dizer, não, mantém ela trancada domingo também. So, my point is this, that if we're going to deal with this divided life model, então meu ponto é esse. Se nós vamos lidar com essa realidade dividida, we have to remap the relationship of Christ to redemption and creation. Nós temos que remapear essa relação entre criação de Cristo e redenção em Cristo. He is both creator and redeemer, and these two are not separated. Ele é criador e redentor, e esses dois não estão separados. Now, how does this link to a strong mind? E como que isso se conecta a uma mentalidade forte? Full lordship equals strong mind. Senhoria total é igual a uma mente forte. Well, when we acknowledge the full lordship of Christ over all of His creation, it opens the door to a full engagement with it. Quando nós reconhecemos esse senhorio de Cristo sobre o todo da criação, isso nos libera, nos dá a capacidade de um engajamento integral com essa realidade. And one of the keys to how we engage reality is by means of the mind. E uma das formas, uma das chaves de como nós engajamos a realidade é por meio da mente. And when this division is removed, e quando essa divisão é removida, the engagement of our minds is not prioritized to the left column, now it's the whole of reality. Então o engajamento da mente ele não é priorizado na coluna da esquerda, mas sim na totalidade da realidade. And that's what a Christian mind is. E isso é o que uma mente cristã é. It's a mind that is engaged with the whole of reality, not some little part of it. É uma mente que engaja a totalidade da realidade, não uma parte só dela. And I think it's essential if we are going to honor Jesus as Lord of all that we engage the whole of reality with our minds. Eu creio que é essencial, se nós vamos reconhecer o senhorio de Cristo sobre o todo da realidade, que as nossas mentes engajem essa realidade de forma integral. A Christian mind under the lordship of Christ engaging the whole of reality is what I want to call a Renaissance mind. Uma mente cristã que vai engajar a totalidade da realidade é o que eu posso chamar de uma mente renascentista. Now, it's not Renaissance in that we're intellectual experts in every area of life. That's impossible. Não é uma renascença no sentido de intelectuais cristãos especializados em várias áreas da vida. Não é isso que eu estou querendo dizer. But it's Renaissance in the sense that it's a mind engaged with every part of life. Mas é uma renascença no sentido que é uma mente que realmente engaja todos os aspectos da realidade. That's what it means to live under Christ's full lordship. Isso é o que significa viver sob o senhorio total de Cristo. So you want to take every thought you encounter and make it captive to Christ. Então você a partir disso, vai pegar todos os pensamentos que você encontra e colocar isso cativo em obediência a Cristo. To make sure that you're thinking His thoughts after Him. Para você ter certeza que você pensa os seus pensamentos após Deus. Após Cristo, ou diante de Cristo. To make sure your mind is being informed by His truth. Você tem que ter certeza que o seu pensamento é informado pela verdade de Cristo. Now there's another text here which I think is very important. 2 Corinthians chapter 10. Tem outro texto aqui que eu creio que é muito importante para isso. 2 Coríntios capítulo 10. Verse 3 to 5. Versos 3 a 5. Now this is a text, these verses, all about spiritual warfare. And it's interesting, when I came to Brazil 2 years ago, in Sao Paulo, they had this huge march through the city. Hundreds of thousands of people, it was an incredibly big event. And they were on the march for spiritual warfare. And this is what Paul is talking about here, spiritual warfare. Now what does he say about spiritual warfare? E esse verso aqui, ele veio 2 anos atrás em São Paulo, e disse uma multidão, centenas de milhares de pessoas fazendo guerra espiritual nas ruas de São Paulo. E esse versículo fala sobre guerra espiritual. Então vamos ver o que, que Paulo fala sobre guerra espiritual. Acho que era a marcha para Jesus. É a marcha para Jesus. É a marcha para Jesus. Em São Paulo. 2 Coríntios 10, 3. 3 to 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. So spiritual warfare is not prayer or prayer marches. Spiritual warfare in these verses is taking every thought captive to Christ. Então, guerra espiritual não é só oração ou marchas para Jesus. Guerra espiritual, segundo esse versículo, é levar todos os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. We demolish arguments and every pretension of the mind that sets itself up against the knowledge of God. É, porque nós demolimos fortalezas, né? Mas ali no, na versão dele está arguments, como se fossem argumentos mesmo. É que você vê esses debates, as discussões, argumentos também. Discussões e debates, o sentido da palavra em inglês é esse, aqui está fortalezas. Anulando sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. So spiritual warfare is in the realm of ideas. Então, guerra espiritual está no campo das ideias. Which, of course, this divided reality model sees as unspiritual. Que é claro, nesse modelo de realidade dividida é visto como não espiritual. But Paul is saying that it's the mind where the real spiritual battle is taking place. Mas Paulo está dizendo aqui que é na mente que essa verdadeira batalha espiritual está tendo lugar. And to lose this battle for the mind is a spiritual failing. That's what he's saying. Perder essa batalha pela mente, segundo o que Paulo está dizendo, é uma falha completa. So this is how we're meant to fight in our world with our minds. Então isso que ele intenciona dizer, como que nós devemos lutar nesse mundo com nossas mentes. So my point is that the Christian mind is a mind under Christ's full lordship, covering this whole circle. Então meu ponto é que o senhorio de Cristo sobre todo da vida significa uma mente que cobre também toda a totalidade dessa realidade. Now with these thoughts in mind, let me close by highlighting 3 qualities of a Christian mind. E com esses pensamentos, né, que foram apresentados, deixe-me enfatizar 3 qualidades de uma mente cristã. Just very briefly. De forma bem breve. Firstly, a mind which is in complete submission to the Word of Christ. Primeiramente, uma mente que está completamente submissa à palavra de Cristo. We can only take each thought captive to Christ when we submit our thinking to the words of Scripture. Nós só podemos ter os nossos pensamentos cativos a Cristo quando nós submetemos todos os nossos pensamentos à palavra de Cristo. This is the primary source for the mind of Christ. Essa é a fonte primária para a mente cristã. And if our minds are not submitted to Christ's revelation in the Bible, they're not Christian minds. E se as nossas mentes não estão cativas à revelação de Cristo na Bíblia, ela não é uma mente cristã. We may have a broad mind, a creative mind, but it's not a Christian mind if it's not under this revelation. Pode ser uma mente ampla, pode ser uma mente criativa, mas ela não é uma mente cristã, segundo essa revelação. The second quality of a Christian mind is that it's a mind with a passionate commitment to truth. O segundo aspecto dessa mente é uma mente que está apaixonadamente comprometida com a verdade. If Christianity is true, it must involve the mind. Se o cristianismo é verdade, precisa, necessita envolver a mente. And a passion for truth means we want to discover the full breadth of Christ's lordship. E uma paixão pela verdade significa que nós devemos descobrir essa plenitude do senhorio de Cristo. So how does Christ's mind relate to the full array of human life and experience? Então, como que a mente cristã se relaciona com essa dimensão total da vida na realidade, a vida como um todo? So we want to see how it touches every branch of the sciences. Então, nós temos que ver como isso se relaciona com todos os ramos da ciência, including nanotechnology. Incluindo nanotecnologia. Philosophy, economics. Filosofia, economia. Information. Informação. Art, culture. Arte, cultura. Keep it going, brother Rodolfo. Keep the list going, brother. Sing it, brother. Sing it. Vai, Rodolfo. Continua com a lista. Música, sexualidade. Keep it going. Okay, vai, faz a lista. Yeah. Engenharia. Food. Food, absolutely. Brazilian barbecue. Churrasco brasileiro. Cerveja. Cerveja. And then the third quality of the Christian mind is that it's a mind that's universal in its scope. Uma terceira característica de uma mente cristã é uma mente que ela é universal no seu escopo. Because there's no